Azul 6908, livre, o pouso pistão 0, vento 1 no 60 graus, 629. Livre pouso pistão no 0, azul 6908. Pedro 2228, embora. Estacionando a sua direita, autorizado o inicial pushback, chame o táxi. Ok, pode ser negócio, então autorizado, obrigado, 2228. Salvador, muito boa noite. Tomou o 9098. 98, boa noite. Já temos aprovação para Serra Bravo, Serra Golfo. Aguarde a autorização de tráfego número 1 para a quarta autorização. Sim, estou aguardando para você. Autorizado, linha 3, autorizado, linha IMC 10. Autorizado, linha IMC 10, canal 99. Azul 6908, Solos 34, direita, 1219, Sol. Direita, Sol 1219, boa noite, Azul 6908. Solo Salvador, boa noite, Azul 6908, livrando a direita. Frente, táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, remota 3000, 6908. Tráfico anterior já teria estacionado nessa posição, fica atento ao sinalizador para estacionamento, 6908. Alfa Kilo remota, só confirmando, 63? Não, remota 3 Romeu. Porém, creio que já tenha estacionado algum tráfego anteriormente para essa posição. Fica atento ao sinalizador para estacionar. Remota 3 Romeu, atento ao sinalizador, azul 6908. Taxi 868, 196 Bordo, 220, Recife. Recife, o que eu mesmo, gente mesmo? 116. 116. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera ponto, mantenha a posição, chame turno 18 decimal 95, ajuste altímetro 0 no 6, gol no 868. 16, direita, ponto de espera 1895, apoio. Para o táxi 2228 com 30 a bordo, 5 horas e 50, Salvador. 50 Salvador, POV de? 3030. 30, táxi à esquerda via Pátio e Índia. Ponto espera no 0, mantenha a posição e chame turno no 8.95. Ajude altinho do 0 no 6, passaria 2228. E 16, Pátio e Índia, ponto espera 1895. Bom trabalho. 63. Corrigo 868, ponto espera pronto. Turno 868, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus a 19. Autorizado a decolar, 868. Controle Salvador 9963, bom dia. 9963, bom dia, contato radar, via saída Momo, sub mantenha 3770. 3770 é muito difícil lá na de frota presente com referência 18. Tem somente o perfil, então 9963, informa um tráfego na sua posição de 9 horas a 3 unomilhas no rumo sudoeste para a chegada a Bonf, mantendo 1-60, um Alfa Tanque 72. Tá, gente, se possível, por favor, então, frote aí, a gente vai incrementar a razão aqui. SR, pontuação 1 na esquerda, coronel 76. Xené 6212, após esquerda, Juliette, pontuação 07. Esquerda pro 07, obrigado, boa noite, bom trabalho, 6212. Boa. Para o nível 2703. 2703, desça para o nível de voo 050, ajuste no 06. 050, 1826, 2703. 2703, informa o tráfego na sua posição 11 horas, 27 milhas, rumo norte, passando 060 e ascensão, Airbus 320. 2703. Salvador, boa noite, voo 972, sente na alta. Zona 972, boa noite. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Ajuste no 06. Mari, seria possível voar Duna da presente? Mantém inicialmente perfil número 2 na aproximação. Sente, atento. Passaria do 2228, autorizado a decolar, vento 1509, vento 19. Lembra da colagem 2228. Controle, voo na 868. 868, contato radar, via saída PUCA, sub mantenha 230. PUCA 230, voo na 868, assim que possível, para o de Aracaju. Agora de coordenação, autorizado o JAM inicialmente. JAM, 868. Na escuta para a Copa, autorização? Pronto para a Copa, gol no 098. Salvador, Serra Bravo, Serra Golf, nível autorizado 370, rota Vianta, Zulu 10, aposto conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10, mantenha a reta até colagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, aposto curva pela esquerda, o perfil de subida é PUCA, JAMO. Transição Zipar, controle 120.8, transponder 5034. Isso, autorizado para Natal 370 via Upper Zulu 10, conforme plano em rota. Decola da 10, mantendo reta da 2000 ou a terceira milha, curva esquerda, na saída PUCA, transição JAMO, Zipar. O controle é 120.8, transponder 5034, ou 1093. 1098, cotejamento correto, postão 2, chame quanto, chame aqui, chame quanto. Câmara. Dão 9963, autorizado direto, Abuco. Abuco, obrigado. 1868, autorizado direto, Aracaju. Prode Aracaju, 1868. Salvador, boa, 2228, Passaredo. Passaredo 2228, contato radar, via saída Árvore, sub e mantenha 180. Árvore 180, 2228. Alugou 1098 na posição 2 para push-tech e acionamento. 2713, tem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado para o procedimento ILS X-ray, da pista no 0, reforço estabilizado. 2000 pés sem restrições, MiG 16, ó, informaremos estabilizado no ILS Entry, ó, 2713. Dan 9963, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2.85.85, tá? 9963, obrigado, tenha uma ótima semana. Igualmente, bom voo. Tá. Sinal 62, já aprovado 360 Galeão. Informação Bravo, ajude o time do 0 no meio, aguarde um minuto para a cota, por gentileza. 826852545, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Condições de coordenar a prova do destino, farol 2228. Eu gosto de coordenação com o centro, passarei 2228. Obrigado. É um táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera no zero, mantém a posição, Xanitou em 1 no 8, 9, 5. Ajuste de Aldino no 0 no 6 para o Sideral 9975, tem uma boa viagem. Autorizado o táxi em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, 9975. O Gol 094 passará no 737 da Sideral a retaguarda. Está dizendo para o ponto de espera. Guardando com a sua equipe de solo, 5 tráfego liberado o pátio, autorizado o pushback acionamento, reporte para o táxi. Gente, confirmando o 098? Afirmo. Gol 098, portão 2. Assim que passar o Sideral a cauda, autorizado. Perfeito. E o 5972 na escuta 4? E o 5972 para 4. Frio 5972, autorizado Salvador. Galeão. Nível de voo 360, 360. A rota via posição Irume, após Papa Novembro 857, segue conforme rota do plano de voo. Decolando pistão no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após a curva pela direita. Cumprindo o perfil da subida da El, Leda após Leda, direta posição Irume. Controle na frequência 120.8, transponder 5010. Autorizado 360, posição Irume, alternagem voo 57, após um rato falando de voo, decola 90, mantém a prova 2 na terceira milha, com curva à direita, Leda, após Irume, 208 controle, aciona 5090, para o pushback e acionamento, está pronto para o pushback e acionamento. Que é a subida da El, Leda após Leda Irume, ok? Da El, Leda, direto Irume, na terceira. Agora sim, correto, chame para o táxi, por exemplo, para o espectamento. Autorizado para o espectamento, marcado 9.7. Decolado na 099.7. Banda 972, informe tráfego pre-7, na sua posição de 12 horas a 10 milhas, com 1.70 de ground speed em redução, Alfa Tango 72. Positivo, tem o mesmo no visual. Tente reduza para 2009, com 1.972. Reduzendo. Azul 2713, complete final de procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1895, azul 2713, grafo, boa noite, Sereia. Boa noite, bom povo. Obrigado. 1972, desça para 2000 pés, autorizado final de procedimento, reposta estabilizada. 2000 reposta, azul 72. Salvador, muito boa noite. Azul 2713 a 1 milha de espera. Baixado e travado. 2713, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus com 6129, ajuste ao tinto no zero, 16, boa noite. Ok, livre pouso 10, azul 2713. Liberal 9975, teclados 48, chame controle Salvador, frequência 1208, boa viagem. 208, obrigado, 9975. Serão 9975, passa 1.600, Nadael, Leda, Mátima. Serão 9975, contato radar, via saída da El, submantenha 340. Entendeu, voa da El 340? Via saída da El, submantenha 340. Sideral 9975. Da El 340, possibilidade de voar Leda, está presente? Autorizar direto Leda, Sideral 9975. Leda, obrigado, 1972, reduza para 1809. Está mantendo 160. Salvador, muito boa noite, gol 9098, troca o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera 0-9. Já mantém o ponto de espera 0-9. Em Guarulhos, para B03, táxi em frente, segundo direito, via Índia. Ponto de espera 1-0, mantém a posição, chame torre 1-8, décimo 9-5, ajuste a centro 0, no meio, boa viagem, Rio 5-9-7-2. Boa noite, tráfego avistado, número 2 para o povo, tráfego sede até da Azul Trip, curta final, menos de uma milha, pista no zero, aguarde para ele. Sete, guardado. 7 no 3, no solo 5, 1, direita, via Eco. Chama o solo 2, 1, 9. 2, 1, 9, chama na Eco, azul 2, 7, 1, 3. Obrigado, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, o azul 2713. Viva o Neco. Táxi autorizado, pátio 3, remota 2 Lima, azul 2713. Pátio 3, confirma a posição? Remota 2 Lima. Remota 2 Lima, autorizado. Via Alfa e Kilo para o pátio 3. Remota 2 Lima no pátio 3, azul 2713. Obrigado, boa noite. Boa noite. Pista 10, aliar e manter. Aliar e manter, né? 10, bom 10, 98. Cadê 2228, chamo Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, muito obrigado, uma boa noite. 972, do solo 53, libera direita via Foxtrot, chame solo Salvador 1219, boa noite. Via Fox 219, boa. Federal 9975, chamo Centro Recife. Frequência 1251, alterna 1-3395. 251-3395, obrigado, 9975. Posição para 3 Lima do Pátio 3 agora, ok? Posição 3 Lima. Ok, ciente, 3 Lima do Pátio 3, azul 2713, obrigado, boa noite. Solo, boa, 972, boa. Livre da colagem, 150, minha dúzia. Colagem, Bono 098. Portão 9. Alfa Juliette 09, gol 972. Controle Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, 098. Sai da PUCA, na sua escuta. 10098, boa noite. Contato radar, submantenha 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 098. 5972, decolagem outro lado, vento 1, 50 graus, 069. Ajuste altino 0, 16. Sete decolando ao 58, chame controle Salvador, frequência 208. 208, boa noite. Boa viagem. Controle Salvador é o 5972, boa noite. 5972, boa noite. Contato radar, via saída da El, submantenha 360. Autoriza a Leda, autorizou? Autorizado, direto Leda, Rio 5972. Dona 098, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Esse 2085, alterna 2545, voo 10984. Controle Salvador, boa noite, 7381, no avião, cliente da Bravo. 7381, foi a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça sem restrições para 4.000 pés, ajuste no 06. Ok, sem restrições para 4.000, ajustado no 016, 7381, no avião. Eu sigo, Rio 5972. Por favor, haveria possibilidade de coordenar da guelda presente no call center? Confirmatou? Por hoje, da guel, da gel. Faz coordenação. E o 5972 autorizado da AGEL. Muito grato. Da AGEL da presente e o 5972. Rio 5972, chame Centro Recife, 125.1, alterna, 133.95. 251.3395, bom dia, graças. Controle Salvador, boa noite, voo 1172, informação é a Bravo. Gol no 172, boa noite. Via chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Ajuste na 096. 050 no 016, desce via. Quantos vai enviar após Pabog voar e Tapi no voo 172? Principalmente manter o perfil, número 2 na aproximação. Vai manter, segundo o controle está mantendo 300, confirma? Gol no 172. Salvador, boa noite, está em 9165, centro da Bravo, portão 06 para a cota, confirma. Um 165, boa noite, Bravo confere, ajude altímetro no 016, aguarde cota, 1 minuto, portão 06. Está aguardando na física. Nós 165 na escuta para quatro. Pronto, quatro por dia. Nós 165 autorizado com fins, nível de voo 360, via Upper Zulu 10 após Pubave e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após curva pela direita, perfil de subida da El, leda após leda direta, posição Motiva. Controle 120.8, transfone 5040. Autorizado a nível 360 para Confins e Upper Zulu 10, Pubave após rota do plano. Decolando da 10, mantendo a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita da El Leda Motiva. 1208, controle 5040, transponder 09165. Sejamento correto, portão 06, reporte pronto para o pushback funamento da 9165. Reportará, obrigado. Então, 3891, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, autorizado final do procedimento e ele é sexuído. Pistão no 0, reposto estabilizado. 2.000 no 096 e ele é sexuído, passará estabilizado, está 3891. Salvador, rota 9165, pushback, funamento no 06. Autorizado para o espectro do meu, chame táxi. Camarada. Não tem condições de voar duna e repassar estabilizado? Agora voa no dono, tá 389, ó. Troll, ligou 1172, condições de voar duna também. 1172, número 2 na aproximação, mantém o perfil. Ah, tá mantendo aí, tá quente, obrigado. Azul 4062, the speed 230 knots. 230 knots, 4062. Até 3 mil pés. 3 mil pés, 2009, voo 1172. O 9165 para o táxi com 57 no POB. Temos 3 horas e 10 autonomia, alterando Campinas. 57 Campinas, 3 e 10. Táxi frisado na esquerda via pátio. Após táxi em Índia, ponto espera pista 10, mantém a posição no ponto espera e chame torre em 118.95, ajude a chip 1016, 10 no meio para o TAN 9165. 104 Índia, 8.95, ponto espera o 9165, né? Strobe, strobe, strobe, gol, gol, ao strobe, gol. Gol, gol, gol. Olha o strobe no pátio. Tenê 6258, boa noite, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Estabilizou, 3891. Então 3891, complete final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 3891, boa noite. Boa noite, bom povo. Bono 172, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, a pistão no 0 reporta estabilizado. 2000 pés, 096, reporta estabilizado no X-Ray da 10, gol 1172. Azul 4062, descend 3000 feet, NH 1016. 3000 feet, 106, azul 4062. Reduce speed 200 knots, azul 4062. 200 knots, 4062. Autoriza direto ETAP, Xané 6258. Zero. 3891, tráfego avistado, checo trem, pistão 0, pouso autorizado, vento 1, 40 graus, 612 de nós, ajuste altinho no 0, 16, checo trem. TV pouso, pistão 0, 10, 16, trem baixado, checado, 3891. Salvador, boa noite, 9165, quando espera pronto. Boa noite, tá 9165, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera até 9165. Controle estabilizado X-Ray 1012172. 1172, complete final de procedimento, chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, até daqui a pouco, gol 1172. Tá bom, pouso. Obrigado. Azul 4062, descend 2000 feet, Canadian 1016, clear, ILS final approach for step. 2,000 feet, we are clear to intercept the LS X-ray. We call establish, Azul 4062. Oi, Salvador, boa noite, eu vou 1172, estabilizado X-ray 10. Boa noite, 1172, continua a aproximação, aguarde pista livre. É, o vento 1,40 graus, 62 nós, ajuste 1016. 10 no meio, aguardando, 1172. Ano 3891, no pouso de voz 22, chame só um 21, mas é decimal 9. 219, 3891. 1172, chega o trem, vento 140 graus, 629, ajuste no 0, no meio, pouso autorizado, pista no 0. Machado travado, autorizado, pouso no 0, no 0 no meio, 1172. 4062 Tower, 118.95. 1895, thank you, good night. Ah. Salvador Tower, good evening, Azul 4062, runway side, 7 miles. Good evening, Azul 4062, the traffic side, number 2, for land runway 10, come on the mark, landing gear down a lot, QNH 1016, the wind is 150 degrees, 06 knots, stand by landing clear. Stand by landing clear, 4062. O tráfego já cruzando agora o marcador externo e o tráfego pousou, já passou o ponto médio da pista. Só um instantinho pra gente ler. Só mais hoje será autorizado o ingresso. Baixar e travar, 4, azul for 062, out of market, legal, gear down, lock it. Um, 172 no solo, 24, direito, 1219. 219, obrigado. Azul for 062, clear to land, runway 10, windows 150 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, azul 4062. Via, correção, taxa autorizado Alfa, próxima esquerda Kilo, remota Uno, Romeu, do Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pra remota Uno, Romeu, Pátio 3, o Gol 1172. Tráfico na curva do Embraer da Azul. Observe a passagem após alinhar e manter. Após os alinhar e manter, está no avião no Sané 6258, sem restrições, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste no 096. Autorizado final do procedimento e ele é efetuado. Assistão no 0 é estabilizado. Sem restrições para 2.000 pés, autorizado ele é efetuado. Então, 105, vento 1, 400, 0612 de nós. Ajuste ativo no 096, declare autorizado. Salvador ground, Azul 4062, vacate runway 10. Azul 4062, taxi via Alpha, Juliet, April 1, gate 01. Taxi via Alpha, Juliet, April 1, gate 01, Azul 4062. E 165, declarado 29, chame controle Salvador, frequência 120, desse 8, boa viagem. 208, uma boa. Controle Salvador, da 915565. O contato radar via saída da EL, submantenha 360. 360, poderia coordenar a morte, bastante, 9165. Quinta voz de coordenação, autorizada inicialmente, Leda. Leda, obrigado, até 9165. Dan 9165, autorizar direto, ótima. Ótima, muito obrigado, Dan 9165.